nascendo sem saber o que iria iluminar. Eu abri meu coração como se fosse um motor, e na hora de voltar sobravam peças pelo chão. Mesmo assim eu fui à luta. Se fosse amanhã.